mostrar que toda essa marra que tu tem vai acabar. Cheguei lá do open bar te ensinando a destruir. Vou descendo aqui no canto, eu sei te seduzir. No rolê eu sou mais eu, sinto muito cê perdeu. Te mostrei que eu sou diva nesse mundo, manda eu. Chegou, chegou, e vem trazendo a sua gangue. A diva chegou, chegou, brilhando feito diamante. Chegou.